remember, this isn't the Killing House anymore. This is real life. Vocês viram lá o cara que zerou o Super Mario lá mais rápido do mundo, velho? Não, eu não vi. Zerou quanto tempo? 2 minutos. Não, 1 minuto e 56. Como assim? Parada assim, velho. Caralho, velho. Mandei o link aí. É coisa muito bizonha. O cara, ele vai na segunda fase do Super Mario World lá. Primeira, não sei. Não é a primeira. Pulando no bueiro, velho. Aí cai no final do... Não, ele chega. Olha só. Olha, eu vou explicar. Faz muito sentido. Ele pega um negócio. Com o Yoshi, um casco de tartaruga vermelho, cospe e solta fogo. Pisa no lugar, para no lugar certinho, cospe e solta fogo lá. Aí depois pega outro, joga pra frente, pega uma moeda, pula, aí pum, aparece os créditos. Caralho. Não, e o foda é que esse 1 minuto e pouco já conta com, desde o início do jogo, né? Quando mostra aquele tempinho de ler a mensagem. É, quando ele tá paradinho lá, então tipo, ele zerou e 30 segundos. É. Meu Deus. Meu vídeo aí, velho. Caraca, ele acha um Yoshi num lugar quebrado aqui, bugado, e depois acha outro. Sim, ele buga os Yoshi, ele buga tudo, velho. Isso dá um glitch, velho, não é possível não, velho. É glitch, sim. Glitch, pô, ele zerou com glitch. É BR esse cara aí. Como assim? Ele fica esperando da hora de soltar o fogo e... Eu já tinha visto isso antes. É tipo assim, o Super Mario, ele tem tipo um negócio com a RAM, aí você fica forçando a RAM a processar um monte de item nos lugares certos, que ele para, você vê que ele para no tempo certo. Sei. Aí ela começa a processar um monte de parada, aí buga e vai pro fim do jogo. Não consigo explicar, velho. Ah, eu já fiz isso, já vi o cara fazendo isso. Conseguiu. Caralho, que filho da puta. Ah, velho, não é possível não, velho. Com Pokémon, velho. O cara, ele chegava, tipo, em menos de um minuto, ele zerava e o save ficava 0-0, assim. Ele fazia dentro da casa dele mesmo, antes de pegar o primeiro Pokémon. Ele chegava, andava pro lugar, andava pro outro, até achar um pixel certinho lá que... Ele pegava um item, e aí fazia esse item ir pra uma posição certa lá, e aí, sei lá, bugava tudo, ele ia pra última fase, já tava falando lá com o campeão da liga já. Caralho, programa tem, tá ligado? O programa, opa, não sei processar isso nem isso. Opa, então zero joguei que eu cansei. É, então chega, leva pro final e acabou. Como é que pode, velho? Eu nunca zerei Mario nenhum, velho. Tem uns caras que eles bugam tanto que eles fazem até um Flash Bird, velho, com o Mario, pelo amor de Deus, velho. Tem um bug no Mario lá que você bota o controle 2 e deixa uns botão pressionado que ele buga o jogo também. Pelo amor de Deus, joga de 1, velho. Você bota o controle 2 e ele buga, velho. Você deixa aqueles grampos de cabelo, de roupa apertando lá, aí depois tira e bota e o jogo vai descobrir isso aonde, velho. Meu Deus do céu. Não, só pode os caras ficar vasculhando o código do jogo, não é possível, não tem outro. Como os caras conseguem isso? Ah, com certeza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Critical Damage Cast. Eu sou o Lucas Rios, Luke Cable. Eu sou o Matheus Aires Rebelo, o Vermelho. Eu sou o Miguel Rios, o Tira. E o que a gente vai falar hoje, Matheus? Então, hoje a gente vai falar sobre o mais novo game, né? O Infinito, No Man's Sky, lançamento da semana aí. Beleza, tá todo mundo com app gigante, né? Algumas pessoas não, outras sim. Resumiu a vida. Então vamos começar. Então, amigo Matheus, você que tem o jogo aí. Eu e o Tira que a gente não tem ainda. Conte-nos como é a experiência com esse jogo até agora. Então, o jogo, cara, em si, ele é bem, muito legal, assim, a ideia dele. Tem uma ideia muito boa. Só que ele tem as peculiaridades, né? Ele não é um jogo que é feito pra qualquer pessoa. A primeira coisa que a pessoa tem que saber antes de jogar esse jogo é que ou você vai amar ele ou você vai odiar. Não tem meio termo, não, cara. Você não vai falar assim, ah, legalzinho. Que é um jogo que exige muito tempo pra você fazer suas coisas. Você tem que andar a distâncias ridículas, cara. Assim, é ridículo. Quem acha que The Witch é grande, mas. Então, No Man's Sky é muito maior, cara. Assim, a proporção do mapa do game. E o jogo, ele meio que te solta. A opção é infinita, né? É, ele teoricamente não é infinito, né? Eu não vou falar que isso é verdade, porque eu não sei, não vai ter como eu botar a prova, né? Mas o jogo, ele não te lança no mundo, assim, ele não te dá muita opção logo de cara. Primeiro que só tem um botão pra poder ligar o jogo. Você começa, aí você vai lá, pressiona e tal, pra iniciar. Aí você aperta, você nasce em um planeta, né? Eu fiz uns 3 new games pra poder observar mais, assim, como é que é o início. E logo de cara você vê um. Você nasce um planeta aleatório, né? Nele você pode botar seu nome, né? Botar, se quiser botar piroca giratória alucinante, você pode botar. Em qualquer outro nome imbecil também. E um pouquinho mais à frente, assim, a sua nave tá posicionada, cara. Uma nave, né? Não sei se é sua, porque não fala. Tá posicionada, assim, logo toda destruída, né? Com os pedaços faltando. Você vê que tá fodida. Aí você já deduz o quê, né? Bom, tem que consertar isso aqui. E pra consertar ela, você precisa de quê? De farmar item. Então você vai atrás de itens, tipo erídio, plutônio, carbono. Tudo, elementos, né, no caso. Tudo quanto é elemento que é radioativo e cria bomba atômica que você imaginar. Cria bomba atômica. Aí você vai seguindo. E, cara, você tem uma pistolinha alienígena, ou alienígena, tanto faz. E ela é... Não é alienígena, não. Mas é uma pistola lá de tecnológica que ela simplesmente é muito foda. Ela faz tudo. Ela mata robô, ela mata bicho, arranca plutônio de uma pedra, ela arranca carbono de uma florzinha. Faz tudo que você quiser, a porcaria da pistola. E é ela que é a sua ferramenta principal. E tem seu jetpack também, que você vai dando upgrade nesses itens, né? Conforme vai pegando coisas no jogo. Por exemplo, sua nave tá quebrada, o propulsor lá, né, dela pra poder sair de órbita do planeta. Aí você chega lá, tem que não sei quantos erídio, não sei quantos plutônio, mas tem que farmar, voltar e consertar, né? Tipo, comprar. E você vai fazendo isso. No começo, é limitado, assim, a quantidade de coisa que você tem de upgrade. Pelo que eu joguei até agora, tem pouca coisa. Mas eu acredito que vai vir atualização pro jogo e vai ter muito mais coisa, assim, pra poder dar upgrade, né? Tem muita opção. O jogo, ele é muito grande, assim, ele tem muita coisa em aberto pra poder jogar nele, né? Então eu acredito que se os desenvolvedores forem espertos, eles vão lançar muito conteúdo bacana. Pelo que eu entendi, o objetivo do jogo seria você chegar no centro do universo, né? Eu vi uma parada assim. Você chegou a ver isso em algum lugar? Escrito em algum lugar? Não, no centro do universo, eu acho que eu tô bem longe disso, mas o lugar lá, assim, ele é muito grande, cara. Então eu visitei 4 planetas ao todo, mas eu acabei voltando pro meu pra poder explorar mais, entendeu? Porque é muito grande, cara. Tipo assim, pra você ter ideia, tem hora que você marca um lugar assim, você abre o planeta, aí você marca assim e aparece o tempo que é estimado pra você chegar lá andando. Uma vez eu marquei um lugar, aí eu achei que tava assim relativamente perto. Quando eu marquei e eu vi que tava uma hora pra eu chegar no lugar, eu falei assim, puta que pariu. Entendeu? Subiu na nave e foi voando. Eu falei assim, uma hora andando no jogo, assim, andando, né? É, entendeu? Eu falei assim, puta que pariu, velho. Eu falei, aí eu, isso me impressionou muito. Não é que seja ruim, mas é uma parada que, se for uma pessoa que tem que jogar, você vai ficar totalmente limitado no jogo, assim, porque, infelizmente, hoje em dia todos os jogos te demandam muito tempo, né? É difícil você pegar um jogo que é mais casual hoje. Mas de console, né? Jogos grandes mesmo, premiados, essas coisas assim, né? Tirando jogo de celular, joguinho casual mesmo, mas os jogos, campanha longa exige bastante tempo, não tem jeito, né? E esse jogo que é relativamente infinito, né? Apesar dele ter um norte e ter um fim, né? Um fim, assim, de história, né? Teoricamente. Seria chegar no centro, enredo, né? Assim. É, seria chegar no centro e quando chegar, teoricamente, você zerou, né? Eu não sei quanto tempo leva, cara. Eu não sei, não faço a mínima ideia de quanto tempo. Mas assim, no jogo tem alguma coisa que te diz? Não, não achei nada disso, não. Assim, você acha alguns centros lá que... Alguns centros, assim, com algumas opções de upgrade e opção pra você mexer no planeta e tal. Mas essas opções, além de ser difícil de encontrar um troço desse, quando você acha, assim, aí te dá um norte. Te fala sobre o que você pede, o que você não pode. Pra você melhorar a sua vida no planeta. Por exemplo, um planeta que tem relativamente pouca água. Você precisa, aí você precisa de água. Ah, então você vai até tal lugar, ele demarca um lugar e você vai. Como se fosse uma mini quest. Ele tem essa mecânica pra você não ficar no mundo solto. Mas a ideia principal do jogo é você ficar retardado no mundo solto. Só que se você for uma pessoa que não tem muito tempo pra jogar, como é que você faz isso, né? Então eles botaram, acho que eles botaram essa coisa só pra quem, pra esse tipo de pessoa, entendeu? Que quer jogar o jogo e não tem muito tempo. Pelo que eu vi, você encontra pessoas depois, né? Você já chegou a encontrar? Não, não encontrei ninguém ainda, entendeu? Pelo que eu vi, conforme você progride no jogo, lá tava vendo um stream, né, do cara jogando. Aí a nave dele já tava bem grande já, então dá pra aumentar o tamanho da nave. Ele tá com aquela pistola, ele tava tipo uma 12 grande assim, né? Que destruía até o chão, tem como você destruir o chão já? Não, eu ainda não. O planeta ali, tipo, ele viu que tinha uma caverna e foi atirando pro chão e foi quebrando o chão. Foi atravessando, sabe? Eu fui dar upgrade na nave também, minha nave também tá bem grande, assim. Dizem que tem como você ser três tipos de personagens, né? Você tem como você ser um pirata do espaço, tem como você ser um mercador e tem como ser um explorador. Eu não sei onde que define isso ainda, mas eu pretendo ser um explorador. Deve definir a partir de suas ações, né? Tipo, quando você fica roubando os negócios aí, os guardinhas vêm te bater, aí você matar eles, deve contar muito. Eu acho que deve ser tipo, por aí mesmo. Tipo Metal Gear. Metal Gear tem... Sei, né? É, só que no Metal Gear é escondido, tipo No Man's Sky, se for do mesmo jeito. No Metal Gear 5, se você matar muito as pessoas, tem como você silenciar, né, atordoar, botar pra dormir, atordoar, aí tem como matar também. Se for muito chacineiro lá, matar todo mundo, o chifre do personagem vai crescendo, assim, do Venom Snake, aí tem hora que o chifre dele fica tão grande e a cara fica cheia de sangue, aí você não consegue tirar o sangue, lá você toma banho e tira o sangue, aí você consegue tirar o sangue e o chifre fica gigante, tipo Demon Points, uma parada assim, você matar muito, deve ser tipo isso, se você fizer muitas paradas erradas, ele deve ir contando. Isso influencia no jogo, assim, você fica mais difícil de jogar? Não, você só fica com essa skin alternada aí, com chifre gigante. Não é nem um chifre, né? O pedaço do helicóptero ficou torrado na cabeça dele, mas conta como chifre. Mas aí, depois eu vi que ele encontra pessoas e tal, mas se esse negócio de explorador ou pirata, não sei se influencia muito, até porque não tem online. O jogo é online, mas o pessoal não consegue se ver, né? Até porque tem como dar pause no jogo, né, Matheus? Então, acho que... Tem como dar pause. Só isso já explica o não ser online, né? Tem como dar pause. É, um online é bem falaram relativo, que era, né? Que tinha esses encontros, né? É, eu não sei, eu acredito, cara, que isso tá meio bugado ainda. Sinceramente, eu acho que isso tá meio bugado. O jogo passou por tantos processos difíceis, né, velho? Que aí eles lança logo o que o pessoal quer. Sim, muito tempo pra lançar, toda hora um problema. E agora no PC também tá tendo problema, o pessoal não tá conseguindo jogar, fica carregando pra sempre. Você bota o gráfico no máximo, continua feio. Você bota no máximo, continua travando, 30 FPS... Não tá muito bonito, os caras com aqueles PC monstro não tá rodando, PC do Terry Crews lá. Esse jogo, pela programação dele, né, já é um pouco esperado, mas no console tá rodando bem, cara, assim, eu não tenho o que reclamar, não. É, o console tem que rodar bem, né, velho? Patrocinado pela Sony, né, senão come o bumbum deles, velho. É, eu acho que, tipo assim, esse jogo tinha que ser um jeito de jogar junto com o PC, todo mundo junto aí, mas... Né, velho, fazer tipo uma galáxia fora do PC também, né, mano? Tipo, a terra toda junta, isso é foda. Haja servidor também, né, velho? Mas tá bom. Cada um contribui com um pouquinho de servidor. É. O que fode o PC é pirataria, velho. É, mas com a ascensão dos online aí, velho, o pessoal pirateia bem menos agora. É foda. Aí, tipo assim, ele parece muito com... Assim, lógico que ele não usa o mesmo jeito de... Tipo do Minecraft, sabe? Que vai produzindo infinitamente conforme você anda. Mas tem um cara do Minecraft que ele fez... Que ele fez, tipo, uma parada que fazia um trilho infinito e ele andava no carrinho, tá ligado? Aí o mundo ia se criando. Tem uma hora que o mundo começava a colapsar, tá ligado? As montanhas começavam a ficar todas bugadas, partidas no meio. Imagina isso no Man's Sky, você pegar uma nave... Lógico que lá era indo na velocidade máxima do jogo. Você ia na velocidade máxima do jogo, tipo... Só que o jogo tem que continuar aberto, tá ligado? Uhum. Vai. Vai nascer uns mundos todos noiados lá, velho. Qual o monstro mais lindo que você já viu, mano? Pirocossauro. Você que botou esse nome dele? Botei. Ah, você também dá nome pros monstros? Dá. Mano, foi um bicho gigante, velho. Um bicho tem umas patas de ventosa, velho. Ridículo, velho. Caralho, pô. É um povo? Não, tipo, tá ligado que é dinossauro pescoçudo, velho? Tipo aquilo, só que de desentupidor de vaso, velho. Uma pata esquisita, velho. É muito medonho, velho. Muito medonho. E esses bichos que você encontra, eles são inimigos, assim, ou são só uns bichinhos ficando aleatório? Esse era pacífico, mas tem... Ah, tem alguns que atacam. Tem. Tem monstros mongoloides que te bate. Isso aí tem mesmo. Tem como atropelar eles com a nave? Tem, cara. Bonito. Passar por cima. Tem como passar por cima. E esses policiais do planeta que aparecem pra te pegar de vez em quando? Você então, sabe de onde eles vêm? Ainda não achei. Eu acredito que é daquele centro Pokémon lá que eu te falei. Entendeu? Porque... Porque o que eu fui tava totalmente vazio, eu só achei um até agora. Agora, se tiver mais dele assim, provavelmente deve tá lá. Só que eu acho que tem planeta que é tranquilo, aí você não pode fazer muito, como é que fala, exploração demais do recurso natural do planeta. Se você fizer muito, aí o bicho te ataca, entendeu? Coletando coisa desenfreada na frente deles. É que tipo assim, você vê o bicho, vê ele, aí gera tipo uma ameaça assim, aí você vai atrás, ele vai atrás de você. Depois de um tempo ele para, ou você destrói ele ou ele para. Sai correndo aí, você consegue escapar. Tem como atirar, né? Tem como atirar, pô. A arma ela muda. Tipo, os planetas eles são diferentes, mas não chega a ter uma gravidade diferente, vamos dizer assim. Então, eu sei que eu tava curioso pra saber também. Uhum. Tem um planeta lá, cara, que ele... O que diferencia, tipo, tem graus, entendeu? Tem planeta que é muito mais frio, muito mais quente que o outro. E tinha um planeta lá que eu cheguei, eu não consegui entrar nele. Eu comecei a tomar dano, cara. Eu cheguei nele, eu não sei por quê. Assim? Eu comecei a sair da nave e comecei a tomar dano. Eu não sei por quê, entendeu? Não sei se. Deve ser o ele ar, tava... ter atmosfera. Eu acho que era por causa da temperatura. Só a menos 270 graus, velho. Ah, então tranquilo. Ah, tá. Quase zero absoluto, pô. É, aí eu falei assim: que desgraça é essa? Mas eu vi um cara andando num planeta com 200 graus negativo no Einstein também. Aí eu não sei se eu fiz alguma merda. Talvez precisasse de um upgrade na armadura. É, provavelmente. Vai que eu tô pelado, não sei também. Né? Sacanagem, eu tô normal. Outra parada também que você não dá pra você saber. Eu não sei se meu personagem é humano, se é alien, eu não sei. Não falo. Não tem como ver, né? Até porque eu vi também, achei estranho que tem uma hora que ele tá com uma... Tinha um cara que tem uma arma diferente, parece uma 12, né, grandona. E a mão do personagem não aparece, a arma fica flutuando. Não. Estranhão, né? Eu não sei. Eu não sei se eu sou humano, se eu sou alien. Pode ter um plot twist no final aí, né, velho? Você pode ser uma arma voadora também, né, velho? Já, pode. Acho que é o mais plausível pro momento. Eu sei que tem uma hora que ele entra no nave e pega aquela velocidade de super fucking luz lá, e aí a câmera que tá dentro da nave vai um pouco pra trás, assim, né? Mostra, dá aquela puxada. E mesmo assim não mostra a mão do personagem, sabe? É como se você estivesse no banco da frente, aí ele... Bum, aí vai naquela velocidade alta e você pulasse pro banco de trás. Continuando tendo visão do banco da frente. Aí, só que não mostra nada. É, eu também percebi isso aí também, cara. Eu não vou ficar zoando, não vou ficar criticando, porque o jogo é novo ainda, mas assim, pelo tamanho do jogo, tem muita coisa que a gente vai ver, assim, eu acredito que os bugs vai ser tipo Skyrim, tá ligado? A gente vê algumas coisas bizarras. Ali é pra bugar mesmo, tipo, você entende bugar, segundo o cara, o jogo se cria sozinho, né? Então, bug é normal, agora Skyrim já tá tudo pronto. Eu vou tirando umas prints, depois eu vou te mandar pra você botar aí no negócio pra galera ver, porque... Tem umas prints que eu já tirei legais já, porque as coisas que eu acho que, sei lá, vai que eu nunca vejo de novo. Tenta pegar os planetas que você foi, a parte que mostra o nome, assim. Cada um eu vou tirar, então, beleza. Ah, o gráfico do jogo tá muito bom no PS4, assim, tá rodando bem fluido, não tô tendo problema de FPS, não. Até porque não é um gráfico grande. É meio animado, coisa. Né, velho? É muito realista, não é pra ser realista também. Me lembra um pouco do Borderlands, cara. Um cel shading. Não chega a ser isso, um cel shading, mas pelo estilo animado, assim. E nas suas viagens pelo espaço, você tem que desviar de asteroide, assim? De cinturão de asteroide? Tem muito asteroide. Você atira, pode atirar neles, entendeu? Aí vai destruindo. Ou desviar, se você desviar. Tem umas naves que me atiram em mim no nada, que eu não sei que caralho é isso também. Você viu as naves te atirando assim e pronto, sumiu? Não, do nada, uma vez eu tomei um tiro de uma nave lá, tive que sair correndo, tive que sair voando rápido, senão eu ia morrer. Minha nave, a arma da minha nave parece um Stalin, cara. Cara, vê o Spock e o Kirk tirando minha atrás, fácil. Vida longa e próspera, eu lá parado, de boa, o nego tentando me matar, que porra é essa? Acho que quando o online estiver funcionando, tipo, totalmente, seria foda, né? Você tá voando assim, sempre descobrindo seus planetas, e do nada você tá voando e bate num planeta descoberto, assim, caralho, foda, tá ligado? Cheguei no planeta descoberto pra alguém e tava sozinho tanto tempo. Aí você vê lá, pirocossauro. Imagina. Que maneiro. Aí falou, é BR, filho da puta. Eu tô querendo fazer o nome de um lugar, Vaginópolis. Que beleza. Tem como você dar nome pro sistema solar inteiro, né? Pra galáxia, se eu não me engano, tem como você dar o sistema solar. Só depois você descobriu tudo? Não sei, eu vi o cara botando o nome no sisteminha lá dele, velho. Aí depois tinha como renomear os planetinhas também. Tem muito mapa, né, velho? Acho que muita coisa. Eu acho que vai demorar pra descobrir tudo. Não acho sei também. Como também, né, velho? Se o online funcionando, aí graça... melhor, velho. É, a graça do jogo é todo mundo descobrir, né, cara? Se fosse fácil descobrir tudo, não ia ter graça pra quem... Por exemplo, daqui a um ano o cara compra o jogo, imagina. Ele já tá metade descoberto. É, aí qual vai ser a graça dele? Passar num monte de lugar. Os lugares tudo brocado já, que os caras já pegaram todos os recursos do lugar já. Eu não sei, eu acho que não vai ser um jogo muito jogado não, entendeu? Pela dificuldade de tempo dele, não vai fazer sucesso assim, eu acho que vai ser um jogo clássico. Eu acho que vai ser sim, um jogo tipo... Trazer um novo estilo, né, velho? Vai ser aquele jogo que quando a gente chegar assim no PS5, não sei, vai chegar assim e vai falar assim, caraca, você lembra de No Man's Sky, velho? Vai ser um jogo que vai ser lembrado assim, eu acho. Ah, isso ficou diferente. É isso que eu falei. Aí é isso que eu te falei, ele não é pra qualquer um não, cara. Deve ser tipo aquele jogo que você está estressadão, um dia lá, aí você fala, vou jogar um No Man's Skyzinho, aí você fica andando, descobrindo um planeta, relaxando. É mais ou menos por aí mesmo. Dá pra você jogar ali, né? Tirar um pouco dos assassinatos, todo jogo você tem que matar alguém, né, velho? Ah, esse também, né, no final das contas. Você mata se você quiser. Eu não consigo segurar minha mão de serial killer, né, velho, então... Mas tem, já chegou a ver, encontrar água lá, já, né? Já. Mas aí tem peixe? Pô, água vazia. Tem. Tem bicho grande também. Bicho grande dentro da água. Tinha uma baleia mongolada de lá também. Ah, você viu uma baleia? Não. Pelo menos um projeto de baleia, né? É baleia que a gente conhece, não. Era um Free Willy, não, mas... Mas era uma baleia. Não, era grande, mas era... Uhum. Mas não era um Free Willy da vida, não. É tipo um tubarão branco, assim. E isso ainda não vi, não. Seria louco, então, tubarão. Vai lá e morde a perna de Matheus lá. Mas você não chegou a ver também... Igual, eu não cheguei a ver com os vídeos que eu vi, às vezes tem uns pedaços. Tempo, efeito climático no mundo. Cara, então, eu também não percebi, não. Não deu, não. Tipo... Eu sei que tem uma planeta que é mais escuro, mas eu acho que o fato de ser mais longe do Sol aí, essas coisas. Uhum. Planeta que tem tempestade de areia infinita, ou... Tempestade de água mesmo, infinita, tornado, então, isso eu não achei, vulcão, entendeu? Sei lá, acho que tipo, o cálculo matemático deles não chega a ser suficiente botar tanta coisa diferente, senão, né? Mas seria maneiro, agora, tá ligado? Né? Você chegar num planeta e ter um vulcão em erupção lá, terremoto, né? Não tem então, muito. Aí você é massa, porque aí eu ia me sentir muito no Star Trek, cara. Né? Star Trek, mas, tipo, nem todo zoado. Planeta que você pisa é não só... hostil com seus animais ou monstros, né? Mas sim com a própria natureza em si do planeta, né? Sim. Chuva então, forte e tal, vento. Tipo, tem um vento tão forte que sua nave nem aguenta. Então você sair da nave e começar a voar longe, assim. É foda. A entrada no planeta, você vai entrando assim, normal, direto? Ou tem uma, tipo, uma cutscene que faz não, você entrar? Você vai entrando normal direto. Eu achei é rápido? Eu achei bem rápido não. Essa entrada, assim, tá ligado? Tipo, se você comparar com os astronautas voltando pra Terra, demorou pra caralho, eles entram bem rápido até. É, já viu o filme do Star Trek? Saco, quando os caras vão pro planeta e vão pro outro, como é que é mesmo? Daquele mesmo jeito, cara. Uhum. Não, mas eles teleportam. Eles dão o teleporte, vai pro planeta e depois volta. Quando eles pousam com a nave, assim. É bem rápido. É porque essa aí é a velocidade... Você vê a velocidade da nave? Mostra em algum lugar? Mostra. Voçar da luz, né? Por aí. É. Que belezinha. Navezinha vermelhinha, pequenininha, vamos voçar da luz. Parece um X-Wing. Mas depois ela fica maior. Mas ela continua vermelha, não tem como mudar a cor, não. Tem. Não consegui mudar a minha, não, mas ela tem como sim. Tem como você customizar ela. Aí, mas a minha tá a mesma coisa ainda, assim, de tamanho, entendeu? Ela tá mais potentezinha, dando mais voando mais rápido. Pode pra poder ir em outras galáxias e tal. Você chegou a ver algum monstro Monster Kill, tipo. Evolve assim, aqueles monstrengos gigantão, tipo Shadow of the Colossus, mas tipo, não tão grande, metade assim, vamos dizer assim. Não, eu vi monstro muito grande, mas não talvez. Esse que eu falei que é o mais bizarro foi o maior, cara. Ele é igual, pensa no Jurassic Park, naquele dinossauro pescoçudo, é a mesma coisa, aquele mesmo tamanho lá, cara. Grandão, assim, muito maior que eu. Mas é. Maior que ele eu não vi nenhum ainda não. É bem grande. Podia ter alguma coisa, tipo assim, um buraco no meio do planeta. Sim, então. Né? Tipo, um meteoro acertou um planeta, seria foda. Nossa, porque eu vi trailers, e eles estavam bem. Tinha monstro muito grande, então, maior que esse que eu vi. Estilo Shadow of the Colossus mesmo, se não for maior. Seria doideira se eu pudesse empurrar um daqueles asteroides pra direção do planeta e ele cair lá e fazer um rombo. Seria foda. É que destruiu um planeta. Talvez aquele Star Citizen que estão fazendo há 10 mil anos aí tenha alguma coisa assim. Vão ter cento e poucos planetas, mas aí é planeta handcrafted, né? Na mãozinha. É. Mas eu queria muito ver. Planeta é muita coisa. Efeito climático, né? Seria foda. Mas já demorou tanto pra sair que tá querendo demais até. Melhor sair logo, assim, dito que tá. Ah, e é um jogo indie com a proposta de jogo AAA, né? É, a gente nem falou, mas até o primeiro joguinho deles foi um joguinho de motinha, velho. Joguinho de motinha. Pra celular, né? É, eu acho que tem PC também. Parece que eles Trials do celular lá. Trials do videogame também, tem no videogame também. Joe Danger. Aí os caras, cacete, fazer um joguinho de motinha. Vamos fazer um joguinho de nave que usa essa fórmula matemática aqui, que eu nem sei como eles aplicaram na parada. É, vou fazer um joguinho infinito. É. Tipo, caraca, a proposta é muito grande pra um... Pra uma empresa indies. Sim, né, cara? Eu nem lembro, mas vocês fizeram um negócio no Kickstarter, eu fizeram. Eu não vi mais nada deles, né? Eu acho que eles, pelo que eu vi dessa empresa, eu acho que eles vão focar muito no No Man's Sky, velho, agora. Ah, com certeza, eles vão segurar esse jogo muito tempo, hein? Nossa, tem que dar um suporte nele infinito aí também. Tá com muito problema no PC também. Vão segurar bastante esse game aí e vão lançar conteúdo pra ele, eu acho. Mais ou menos, mesma coisa que a Bandai fez quando lançou Dark Souls 3, né? Ficou bastante tempo assim também. É foda você lançar DLC pra isso, você lançaria DLC de quê? De nave, né? Só. DLC de planeta não tem nem condição. Planeta esquisito. Eu acho que de nave e de coisa pra você fazer, né? Opções de upgrade, né? Entendeu? Atualmente seu objetivo tá sendo só pegar elemento pra fazer upgrade, né? Não, o meu por enquanto só tá isso, né? Não é um jogo de craft, mas é um jogo de exploração, então a gente tem que. Eu gosto de melhorar sempre, né? Então. No caso, a exploração seria mais você pegar os recursos, não explorar porque você quer ver, olha só, eu quero entrar naquele planeta e ver como é que é o monstrinho de lá. É, você vai. Não adianta nada você só ficar passando igual um debiloide, né? E não pegar nada, né? Só se você. Igual. Na Austrália tem os canguru, aí no Brasil tem o tucano, né? Tipo, você acha que você chegou a perceber isso no planeta lá, tipo, numa era. Você desceu naquela região, aí tem uns monstros, você voar um pouco mais pra frente, você vai ver os monstros. É outro assim, tipo de monstro. Tem assim? O jogo é desse jeito. Você tem várias regiões no planeta, né? Aí cada bioma, né? Teve um tipo de monstro diferente. Aí é maneiro. Porque seria ferrado. Você, tipo assim, você desce num lugar, aí você anda um pouquinho, aí vê o Triceratops lá, aí vê o Quati aqui e o Ratatá ali. Sim. Aí você voa lá pro outro lado e você vê os mesmos andando assim. Sabe? O planeta inteiro é o mesmo bicho. É porque os planetas, né? Teve planeta, por exemplo, que eu cheguei, o único monstro que eu achei foi um bichinho pequenininho, tipo o dinossaurinho. O planeta todo. Tipo aqueles que correm rápido lá, que são pequenininhos, tamanho do joelho. É, não é Velociraptor, não. É um pequenininho mesmo. Miniatura. Tipo um ratinho. Isso, pequenininho. Aí só tinha ele sozinho ou vários dele? Então, eu via poucos. Não via em bando, não. Eu via um, depois via outro, depois via outro. Interessante, né? Tipo, é como se fosse a vida começando, assim. Aí só começa com uma espécie. É, eu não entendi esse bicho mongoloide, não. Ele não faz nada, ele é pacífico, eu não quis matar, não. Matar ganha alguma coisa? Não matei nenhum monstro ainda, não. Ah, tá. Ainda, né? Que beleza. Eu não quis matar, entendeu? Uhum. Mas, tipo, quando você tá apontando pra alguma coisa, mostra qual elemento aquela coisa vai te dar, ser destruída, né? Sim. Aí não mostra nada, não, quando você aponta pro bicho, só o nome dele, né? Não, é só o nomezinho. Eu acho que deve dar carnezinha, né? Uma carninha para o churrasquinho. Bota no propulsor da nave lá e... Mas eu acho que tem muita coisa pra descobrir ainda, tipo... Esse é o legal do jogo. Talvez não seja só essa exploração, tenha mais coisas, né? Escondidas. É. Porque eu vi que o cara encontrou outras pessoas, né? Ele tava, tipo... Ele entrou num, tipo, numa Estrela da Morte, assim, sabe? Um planeta nave... E aí ele entrou lá e ele viu. Ele viu um cara lá. Capitão, sei lá o quê. Então. Deve ter. É. Se tem um capitão de alguma coisa, deve ter outros seres humanos aí. Sim. Um exército, sei lá. Mas a Federação Espacial. A Estrela da Morte que ele entrou lá só tinha ele. E também não explica, né, tipo, da onde você veio, por que você tá lá. Simplesmente acorda no lugar e tem uma bola vermelha. Não tem, Matheus, uma bola vermelha? Tem uma bolinha vermelha. É o que aquela bolinha vermelha, sabe o quê? Faça a mínima ideia. Aí tá escrito uma parada lá e simplesmente não mostra onde você é, então você não sabe se tem terra, se eles usam o terra em si, se você conhece outros humanos. Eu acho deve conhecer, que né? Pô, tem como você nascer. Vai ver se você nasceu ali na hora, né? Você saiu de um ovo e o jogo começou. Você já saiu do ovo com a arma, né? Você é uma espécie que nasce com uma arma. Então, foi isso. Esse cast vai ser um pouquinho menor. E também não foi falando sobre o jogo em si. Foi falando sobre o jogo, mas não foi explicando sobre o jogo. A gente fez mais um questionário com o Matheus, que é o único que tem o jogo. E falando sobre as nossos pensamentos, sobre o que a gente queria que tivesse no jogo no futuro, né? Que tem muito pra crescer ainda. E como a alteração de climas... Experiência e expectativa. Tentar achar pessoas em outros planetas, né? Imagina você chegar num planeta e ele ter prédios, né? De ser todo habitado, seria foda. Ou então, isso vai ser legal. Tipo, índios, né? Só aquelas oca e tal. Ou então macacos, né? Que seria o mais próximo, assim. E sim. Seria maneiro. Então foi essa mais uma expectativa sobre o que a gente queria que tivesse no futuro. E sobre o que a gente sabe que a gente viu aqui até agora. A gente pode fazer outro cast no futuro comparando com o que a gente falou aqui agora. Se tem ou não tem. E coisas novas. Então, é isso mesmo. Tchau. Valeu, galera. Valeu. É Miguel, tá vendo? A voz dele parece um robôzinho. É engraçado que, tipo, a sua dele tá ruim, tá ligado? É mais ou menos o que a mesma coisa que eu. Mano, tipo, às vezes o meu computador fica ruim e o dos outros fica normal, véio. Só o meu. Porque minha voz tá ruim? Não, a sua tá normal. Deve ser o fone de Miguel. Tá com... Meu Deus. Ah, Miguel tá robôzinho. R2D2. Olha lá, ele riu, robôzinho. E agora? Um golem, um cassiaco. Como é que o Blitz fala? Um golem nunca. O golem nunca se cansa pra. Olha lá, velho, que doideira. Véi, é muito ruim, velho. A internet do Brasil é uma bosta, velho. Tem que mudar daqui, velho. Quando o Miguel morar no Canadá, então eu não vou morar com ele, velho. Pelo amor de Deus. Se o Miguel for pro Canadá, vamos todo mundo junto, velho. Na moral, velho. Que lixo, velho.